Oi, gente, tudo bem? Como é que tá? Ó, gente, através desse vídeo eu vim para adorar o Senhor com a canção Imensurável da Gisele Nascimento. Quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê seu like, comente o que você achou desse vídeo e eu tenho certeza que vai ser bênção. Desde já quero agradecer a você por ter feito isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá. Águas do mar, a terra é uma ilha pequena diante do seu olhar, faz as estrelas pra o encanto, faz as baleias, seu nome é dor. Seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem, faz e desfaz, mas é pelo que Tamo junto.